na terra de Azor, reis se uniram em multidões como a areia do mar. Mas o Senhor falou: não temas, meu povo, amanhã a vitória vou te dar. Josué em fé, com coragem avança. As águas de Meron o Senhor vai guiar. Os cavalos e carros ao fogo se lançam. Destruição dos inimigos, vamos celebrar. Tomamos, a herança chegou, como Moisés ordenou, em seu nome lutou. Josué diante do fogo não hesitou, com espada em punho a vitória assegurou. Os anaquins caíram na sombra do medo. A terra é de paz, descanso e amor. O Senhor ordenou, temos dedo na guerra e na vida, ele é nosso valor. Canta, ó Israel, a vitória que vem. O Senhor é contigo, ele é teu bem. Destrói as fortalezas, as sombras da dor, com bravura e fé louvamos ao Senhor. Essas letras são inspiradas em Josué e sua conquista, refletindo a mensagem de fé, coragem e a certeza de que Deus é nosso defensor e conquistador.